Starch. Fala pessoal, aqui é o Diego Flyfish e esse é o Gavestática 39. Hoje eu tô aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio Nazaré. E aí, traça. E mais uma vez, nossa jornalista de estimação, a Júlia Veras. Olá pessoal, de estimação? Como assim, estimação? É o mascote, né? E hoje aqui a gente está para falar da nossa infância, né? Dos brinquedos, daquela época, das brincadeiras que a gente fazia. E notem que o Ike não está hoje aqui. Não, ele já nasceu velho. Ele já nasceu velho. Já nasceu com aquela barba batendo no peito lá dele. É tipo Gandalf, né, cara? É uma entidade que já nasceu daquele jeito. Mas aí, quem vai falar o primeiro brinquedo? Viviane. Eu? Por que eu? Você é escolhida. Você é mais nova, né? Você é, 19. Você é mais nova, vai lembrar melhor. Cara. O que é que você fazia há 5 anos atrás, quando você era uma criança? Eu fazia qualquer coisa, menos brincar de boneca, né? Que seria o normal. Tu nunca brincou de boneca? Ela tinha medo das bonecas, né, cara? Tinha medo que elas virem a gente matar. Eu tinha bonecas, mas eu não brincava de mamãe e filhinha, que nem todas as crianças brincavam, né? Que nem todos os meninos costumavam brincar de mamãe e filhinha com as bonecas, né? Eu brincava de ver o que tinha dentro da boneca. Cara, o Dexter... Tanto que minhas bonecas não duravam. E tu, Júlia, brincava de boneca? Eu brincava de boneca. Você brincava de mamãe e filhinha? Brincava. Ela era uma menina normal, né? Que e o meu bebê favorito, eu coloquei o apelido de Midori, porque eu era viciada em desenhos japoneses. Viciada. Eu acho que era a namoradinha do Giban. Giban? Eu achava ela linda. Nossa, Giban. É, você então não era uma menina tão normal assim, né? Não, não era. Mas é, minhas bonecas tinham nome japonês. E meu sonho era ir pro Japão quando eu era pequena. Por causa do Lion Man. De todos eles. Lion Man, né? Pô, mas eu nunca entendi muito não, velho, qual era a graça. Eu achava que as brincadeiras de menina eram tão sem graça, tá ligado? Ah, eu também achava. Eu acho que era mais uma questão cultural do que realmente se divertir, tá ligado? Porque, pô, as brincadeiras de menina eram muito mais legais. Os bonecos, fazer guerra, fazer essas coisas tudo. A menina brinca de filhinha, mamãe, sei lá. Ah, eu lembro que tinha uma brincadeira das meninas, quando eu era pequeno, que era pular elástico, né? Cara, eu era campeã na minha escola de pular elástico. Que coisa, né, velho? Você foi reconhecida lá na escola. Medalha no terceiro ano. Você ganhou uma medalha. Cara, na hora do recreio, a gente deixava de comer o lanche, às vezes, pra ficar pulando lá. É a regra daquilo, velho? Tem regras aqui da minha, é só pular. Just for fun. Não, tem regra. Tinha fases, pô, que nem no videogame. Tinha. Ah, é mesmo, né? Botava o elástico na perna, depois ia subindo. Né? Acho que era uma das poucas coisas de menina que eu brincava. E o pior é que tinha essas modas, né? Tinha a moda dessas meninas jogar o elástico. Quando você saia na hora do recreio, era o colégio todinho de elástico. É. Depois teve aquela moda do ioiô da Coca-Cola. Aí todo mundo tinha, cara, aquela porra daquele ioiô. Ah, eu tinha também o ioiô da Coca-Cola. Eu nunca conseguia jogar aquilo. Nossa, eu era muito frustrada com aquele ioiô. Até hoje eu jogo. Não, você fazia cachorrinho, né? Porque todo mundo que não conseguia fazia só cachorrinho. Fazia. Não, era muito frustrante. Eu queria saber ele jogar direito. Eu nunca conseguia. É, mas tá ligado que tinha uns ioiô que também era uma merda, né? Que você ia e ele não voltava de propósito. É. Acho que isso deve ter frustrado muita gente. Tinha uns falsificados também, né? É, pode ser que seu pai tenha comprado um desses fuleiro falsificado aí que ele não volta, velho, né? Foi aí isso. Você achou que era você que era ruim. Tinha um de Coca-Cola que era pesadão até, tá ligado? É. Eu acho que muita criança também, quando botou ele pra baixo, foi demais e caiu no chão, estourou, tá ligado? Cara, eu tinha um brinquedo que chamava Mola Maluca. Esse Ventura. Ah, lembra Ventura, muito. Né? É, nossa, cara, eu brinquei muito com aquilo. Eu nunca soube pra que você via aquilo até eu assistir esse Ventura, que era pra botar na escada, né? Era, mas na escola o pessoal botava na escada e deixava ele lá descendo. Eu nunca vi o povo botando na escada aquele negócio. Eu achava que era só pra você ficar frente de sanfona. Eu nunca vi mesmo. Cara, meu brinquedo que marcou mesmo a infância, que eu pedi pra minha mãe, ela me deu. Foi um lango-lango. Eu queria tanto aquele bicho feio. Eu lembro muito. Que isso? O lango era feio demais, né? Mas eu quis tanto, tanto. Ah, que mas era tão simpático. Ah, era mesmo. Meu era o verde. Ah, era muito simpático. O lango é aquele que batia? Que um fantochezinho. Eu, né, nunca vi isso na minha vida. Mas não, acho que você viu, mas não sabe o nome. Era bem famoso. Uga, esse é. Eu queria o roxo, que era aquele que tinha um olho só. Mas aí quando minha mãe foi comprar, não tinha mais. Mas eu acho que na verdade ela só me deu o verde, porque o verde tinha dois olhos ao invés de um olho só. Que eu já tinha achado que fosse um pouco chocante pra uma criança. É, né? Talvez. Cara, eu não sei não, porque quando a gente era pequeno, a gente vê tanta coisa bizarra. Por exemplo, eu tava vendo outro dia aí a transformação do Munha no Thundercats no YouTube. Cara, aquilo é muito assustador, velho. E a gente, quando era criança, gostava daquele negócio. Cara, eu adorava. É, né, velho? Tanto que todo mundo na faculdade, todo mundo que assistiu Thundercats na faculdade tinha algum professor ou professora que tinha o apelido de Mohawk. Ah, eu tinha. Todo mundo tinha, né? Cara, eu tô vendo Lango Lango aqui, mas não lembro disso não. Porque você é muito velho. É. Então, os brinquedos que me marcaram, eu gostava de bonecas. Então eu lembro muito da Moranguinho, que eram muito fofas, nos bonequinhos pequenininhos, do cabeção. Que tinha cheirinho de morango. Tinha morango, tinha vários. Coquinho, moranguinho, uvinha, laranjinha. Cara, de boneca assim, eu sou menino, né? Nunca brinquei, obviamente. É. Sim. Mas tem aquela propaganda marcante, né? Daquela boneca que soltava a bolinha de sabão. Ah, verdade! Eu lembro da música ainda dessa boneca. Sentada na calçada, canudo e canequinha, eu lembro também. Eu gostava muito também do meu pequeno pônei, que era lindo. Pequeno pônei, pequeno pônei. Que é isso? Quero brincar com você. Apenas que busquei conhecimento. Ah, depois falando de mim, tá vendo? Olha aí, o Bilu. Cara, de boneca assim, de propaganda que marcou, tinha aquele gurizão, velho. Você lembra do guris? É, velho, eu sou o gurizão, macio e fofinho pra apertar. Horrorosa! Aí tinha menino que falava, tira o dedo da boca, gurizão. E o meu tamanho não é maior do carinho que eu posso lhe dar. Isso aí eu lembrei. Tu lembra? Desse finalzinho eu lembrei. Eu gostava também do meu bebê, que era uma boneca do tamanho, acho que de uma criança de um ano. Ah, velho, dá medo. Ah, eu lembro essa boneca. Bem careca, com um único tufo, assim, loiro. Velho, eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi esses bonecos chineses, tá ligado? São todos careca e tem uma tufa, assim. Parece aqueles monge, tá ligado? É um boneco samurai. É. Eu gostava de ganhar joguinho. Gostava de ganhar quebra-cabeça. Eu gostava de ganhar dominó. Pô, mas só precisa de um dominó. Gostava, não precisa ganhar. Ganhar pega-vareta. Uma criança culta. Eu adorava montar quebra-cabeça. Sempre gostei. Eu lembro que eu tinha um dos irmãos Metralha. Eu montava várias vezes. Ah, eu adorava os irmãos Metralha. Porque como eu lia muito de mim, muito, muito. Eu lembro que, tá, era uma das coisas que eu mais gostava de ganhar. E eu lembro que eu nunca esqueci até hoje. Que eu acordei de manhã no sábado e tinha um pacote de revistas na minha cama. Ah, você fazia assinatura? Não, meu pai comprou um pacotinho, chegou e deixou. Quando eu acordei, tava lá. Hoje eu lembro desse dia. É, adorava ganhar gibi. Pô, cara, a minha mãe, ela comprava gibi do Bolinha, da Luluzinha, que era o que ela gostava. Ah, eu tinha preconceito. Eu tinha preconceito. Eu não lia coisas que tivesse protagonista mulher, tá ligado? Que eu achava que era de menina. Ah, e por que você lia a Turma da Mônica? Porque da Mônica, eu não lia Mônica, eu só lia Cebolinha e Cascão. Ai, nojento. Preconceito, rapaz. Quer dizer que você vai se mudar do não, país. O pior era que eu gostava. Teve uma época que surgiu a Patrine, que era tipo, não era Tokusatsu, mas era tipo uma heroína japonesa, tá ligado? E eu gostava, eu tinha vergonha de dizer que gostava, tá ligado? Nunca ouvi falar disso aí também, não. Patrícia. Ah, eu lembro. Era muito escroto, pô. Era uma mulher que botava uns panos na cara, assim, tipo Zorro, tá ligado? Botava uma máscara, uma boina, sei lá, nem lembro. Era uma coisa bizarra, velho. Se eu botar no Google, acho que eu vou achar mais bizarro ainda. E eu gostava daquilo, pô. E se tava passando e eu tava assistindo, e alguém chegava, mudava de canal, tá ligado? Ficava caladinho, né? Nossa, era muito bizarro mesmo. Tô vendo aqui, mano. É. Eu lembro que minhas primas odiavam quando elas vinham pra cá. Era uma briga. Elas queriam ver novela, né? Elas queriam ver desenho, sei lá, os Ursinhos Carinhosos. Ai, cara, os Ursinhos Carinhosos me irritavam. Os Ursinhos Carinhosos eu gostava e também tinha vergonha. Uma infância vergonhosa, né? A infância é o momento que a gente lida com esses sentimentos, né? Eu gostava dos Ursinhos Carinhosos. Especialmente do Mal e do Coração Gelado. Esse nome é muito bom, Coração Gelado. Coração Gelado, né, cara? De vocês chegou a brincar com aquele pogobol? Eu brinquei! Tentei brincar, né? Não era muito boa naquele momento. Ah, é aquele negócio que parecia um Saturno? Assim. É. Eu brinquei, cara. Fiz muita bolha no pé. Eu nunca consegui também não brincar. Eu também, eu nunca consegui não. Era impossível pular naquilo. Você brincou mesmo, Vi? Ou você sonhou que você tava pulando? Não, não, brincava. Minha irmã tinha um. A minha irmã ganhou um pogobol da... Sei lá de quem que ela ganhou. Mas eu brincava com o pogobol da minha irmã. Eu nunca vi alguém pulando naquele negócio. Só na procura. Eu e minha irmã, a gente ficava fazendo competição pra ver quem conseguia pular mais tempo. Meu Deus, que habilidade. Porque eu nunca consegui subir. Assim, no dos colegas, né? Porque a minha mãe nunca comprou um daquele. Nada, tinha medo. É perigoso demais. É perigoso, né? Cara. Nunca vou fazer outro negócio daquele. E de gente com perna quebrada com aquele negócio. Não sei se era mito. Né? Eu e minha irmã, a gente nunca se machucou, mas era meio perigosinho mesmo. Mas assim, aquilo você começava a pular muito. Das primeiras vezes que você pulava, fazia bolha na lateral do pé, sabe? E tu não pulava de tênis? Não, não dava certo, não. Escapava? Escorrega. É, tinha que fixar no seu pé aquilo. Eu não conseguia brincar daquilo, não. É, né? E os calos que fazem, na verdade, eles ajudam, né? A fixar mais ainda, né? Exato. Quanto mais calo, mais seguro, né? Ficar com uma crosta no pé. É, que... mas era mais ou menos isso. Pô, tinha uma parada que era muito chata, mas que a maioria de nós gostava, eu acho, que era o minigames, né? Ah, eu gostava. Adorava. Mas vendo hoje, é muito chato. Não, com certeza. Até videogame hoje, muito jogo de videogame aí, eu já acho chato, pô. Imagina minigames se for jogar. É, eu acho que muita da parada do minigame via toda a magia que você tinha ao ver o encarte, tá ligado? Que geralmente no encarte mostrava aquelas cenas, assim, aquelas fotos, aquelas imagens. Por exemplo, eu tinha um minigame, foi da época daquele filme Hulk, que era... Não Hulk, o Verdão. Hulk é a volta do Capitão Gancho, tá ligado? Peter Pan. Peter não, né? Peter. Peter Pan. Aquele lá com o Robbie Williams. Aí teve um minigame daquele filme, tá ligado? E no encarte, lá na embalagem, tinha umas imagens do Peter Pan, assim, lutando com o Capitão Gancho, bem da hora. O próprio minigame era bem da hora mesmo, sabe? Um direcional bem mais parecido com um controle de videogame mesmo, sabe? Mas o jogo em si era uma merda, pô. Ele desligado era lindo, mas quando você ligava era coisa horrível. Tinha aquele fundo estático, né? E tinha aquelas coisinhas... É um visor de cristal líquido só, né? Mais nada. E era bem tosco, na verdade. Tinha no máximo 5 posições no visor de cristal líquido. Bacana é quando você apertava todos os botões, que aparecia todas as posições possíveis, né? Era aí. O cara, nossa, que legal. Que da hora, né, velho? Cara, mas sabe o brinquedo? O único brinquedo que eu acho que eu tenho até hoje, que eu não desmontei, é aquele bichinho virtual. Ah, Tamagotchi? É. Você era Tamagotchi mesmo? O meu era do Japão, meu filho original. Minha tia me mandou. É, já eu não achava muita graça. Até hoje essas coisas, tipo, nossa, no meu trabalho todo mundo gosta, adora aquela fazendinha. Nossa, acho que eu mataria todos os bichinhos. Coração gelado. Eu acho que até a minha irmã, ela chegou a comprar um Tamagotchi também, só que 15 dias depois já tava no lixo. Mas tipo, esse já aí, o Tamagotchi, ele morria e acabou a brincadeira mesmo? Eu sei lá. Não, você podia fazer de novo. Ah, é, que eu já ouvi falar que tinha uns que morria e acabava mesmo. E até, não sei se era no Japão, que o povo até enterrava, tinha um cemitério de Tamagotchi. Nossa. Pois é, mas é uma bizarrice. Cara, na verdade, se você não quisesse, porque era assim, tinha uma fitinha dele que era o liga e desliga, né? Você colocava a fitinha, né, e desligava. Ah, então das duas umas. Ou os caras não sabiam dessa manha aí, né? Desse esquema. Ou simplesmente os caras se apegaram, né? Com o primeiro bichinho virtual e não quis criar outro, né? Um clone, né? Pois é, né? O japonês é tudo doido, tá ligado? E como custava muito barato, eles enterravam e compravam outro, né? Porque era barato. No Japão devia ser, aqui eu acho que não era, não. Enterra, já tem outra pessoa desenterrando. No Japão devia ser 5 centavos. Era caro, eu lembro que era caro. Assim. Os primeiros chegaram muito caros. O primeiro era genérico. Era o Hakuraku, Limoku, sei lá. Só sei que meu pai falava que era Rasputaku no teu c, tá ligado? Mas pensando bem, a pessoa brincava com aquilo, cara. Um troço incrivelmente chato. Mas é novidade, né? Novidade, né? Você ficava com o bonequinho, com o brinquedinho lá, e de repente ele começava a apitar, você tinha que olhar o que o dinossauro queria, às vezes ele tá doente. Era o auge da inteligência artificial, né? É? Está viva, tipo Frankenstein, né, cara? É. Se impressionava, né? Mas e aí? Alguma brincadeira legal que vocês brincavam quando vocês eram crianças? Tipo, eu pulava elástico e adorava jogar queimado. Gato Mia, cara. Gato Mia, legal. Cara, isso era legal mesmo. Aí chama Gato Mia também, Vi? Chama. Adorava. A gente brincava muito, sempre. Uma vez eu subi. Eu fui pra cima do guarda-roupa. Até hoje eu não sei como eu fiz aquilo. Pra me esconder, ninguém me achou. É, né? E no escuro você nem sabe como você fez. Só quando ligou a luz, eu... Caramba, como que eu subi aqui, né? É. Queimado eu gostava muito também. Não era bom, mas eu gostava. Queimado era brincadeira de menina aí? Não. Onde vocês moram? Ah, lá onde eu morava brincava todo mundo. Mas aqui o menino não jogava, não. Queimado. Cara, às vezes até jogava lá no colégio, mas quando era assim, menino contra menina. Havia aquele desafio, assim. É. Na hora do recreio aí. Eu detestava, porque sempre vi uma bola violenta nessa coisa. Respeito, né? Eu era fraquinha, assim, então morri de medo. Sabe uma brincadeira maneira que tinha na escola que eu estudei? Eles pegavam os pneus... A escola pintavam e dava pra gente brincar. Aí, tipo, a gente ia brincando de polícia e ladrão. Aí o policial ia com o pneu, tá ligado? Como se fosse o carro da polícia e tal. Atrás do... Ah, a gente brincava de Robocop também. Robocop. Era. Da imaginação da pessoa, o cara com pneu era o Robocop no carro. Não, assim. Mas aí tinha um cara, geralmente aquele mais altão, que era o Robocop. Aí a gente tem que fugir dele, pô. Ué? Mas o Robocop é legal, pô. Ele não é vilão. Bem, na brincadeira ele vinha pegar a gente. Na cabeça de criança isso faz sentido, né, velho? É. Você é o alto, você é o Robocop. O Robocop vai atrás das crianças, né? Pô, agora vou te dizer, a minha mãe uma vez inventou de fazer massa de modelar em casa, cara. Que porcaria que ficou, cara. Que? Caseira? Massa caseira? Caseira, aí ela viu a receita não sei aonde e aí foi fazer. Eu fazia sempre e dava super certo. Pô, lá em casa não. Eu nem sabia que dá pra fazer desse jeito. Dá, na minha escola a massa de modelar era desse tipo também. De trigo, é, pra não fazer mal pras crianças, a gente tinha também na escola. Mas podia comer também? Não. Não, mas sempre tinha um que comia, com certeza, né? Na escola. Não, quando vocês estavam na escolinha, assim, no jardim, essas coisas, tinha alguma criança que comia cola? Sempre tem, pô. Ah, pô. Da minha tinha uma menina, cara, comia cola direto. É, né? Ela podia parar na hora que ela quisesse, né? Acho que era, né? Aí quando a professora via e dava um puxão nela, menina, comendo cola, não sei o que. Cara, e pior que as crianças viravam, falavam assim, ai, eu não quero ficar com ela não, ela come cola, vai o preconceito. Olha o preconceito de novo. E uma coisa interessante que acontece de vez em quando, é às vezes se eu tô na rua, aí eu sinto o cheiro da minha lancheira, cara. O cheiro parecido. Nossa, parecido. É um... Aí volta aquela viagem no tempo, assim, tá ligado? Até... Quando eu tinha uns 3 anos. O cheiro da lancheira, eu nem lembro como é o cheiro da minha lancheira. Eu lembro claramente. Eu também lembro. Minha lancheira cheirava suco. Minha também, de maracujá. O meu cheirava suco de uva. Cara, era muito bom. Pô, uma coisa que eu gostava de fazer também, que eu adorava, até hoje eu gosto, né? Tanto a Virgem sabe, até que aqui é cheio daqueles achocolatados, né? Seja todinho ou genérico. Em caixinha pequenininha, né? Pô, eu adorava depois de tomar e estourar aquela caixa, tá ligado? Pisando nela. E sempre porcalhava alguma pessoa em volta, tá ligado? Que cara, sempre ficava sempre, um pouquinho. Mas... quando eu fiz isso, minha mãe ficava brava. Eu acho que a maior dessas coisas assim que eu fiz foi quando essas mesmas primas estavam aqui. Um dia a gente acordou muito cedo, todos os adultos estavam dormindo, né? Aí a gente tava com fome, o que a gente vai comer, o que a gente vai comer? Aí a gente pegou uma vela, colou no chão, pegou várias colheres, um pote de margarina e um pacote de pão. E aí a gente derretia a margarina na colher, na vela, como se fosse uma panelinha, botava um pedaço de pão dentro, assim, da colher com a manteiga e comia. Nossa. A gente comeu pacote de pão. A margarina ficou toda preta, porque quando você encosta a colher na chama, fica preta ali atrás, né? Aí você, quando bota na margarina pra tirar mais um pouquinho, fica aquele... Quantos adultos acordaram? Eles viram a cena. Cinturão. Cinturãozinho. Claro que não. Cinturãozinho. Mas eles ficaram, assim, horrorizados com a cena. Eu tenho certeza que, na época, isso foi a maior delícia do mundo, né? Pô, delícia. Sim, é uma delícia, mas é uma delícia. E a gente sempre comenta isso. Nossa, mas era muito bom. Era muito bom. Realmente. Eu tenho certeza também que se vocês forem fazer hoje, vai achar uma merda e vai dizer, pô, mas a gente tá fazendo errado. Deve ser de alguma maneira diferente, tá ligado? Não, isso tem que ficar na memória, só. É, adianta. Cara, eu adorava Lego. Não, Lego tem que ser o concurso do programa. E Lego era... Não é esses Lego de hoje em dia que custa fortuna e vem 3 peças, tá ligado? Era o Lego, aquele caixotão, aquele balde. Despejava assim, uau! Despejava, fazer aquele barulho maldito pra quem mora em apartamento, então... Pô, fazer uns robôs gigantes, assim... E o que eu fazia muito com meu irmão também era fazer carro de Fórmula 1, tá ligado? A gente sempre fazia, tinha toda uma preparação, né, pra fazer o carro, e cada um tinha que virar pra um lado, porque ninguém podia copiar o carro do outro, tá ligado? Pra depois ter a competição, né, que a competição era tipo... Tinha um corredor lá no prédio que a gente morava, no apartamento, o corredor devia ter, sei lá, uns 10 metros, sei lá, que era bem grandão o corredor. E a gente empurrava o carro o máximo que podia, né? Pra ver quem ia mais longe, né? Agora, enquanto meu irmão, ele tinha o maior cuidado, porque, afinal de contas, ele fez o carro dele, sei lá, por 30 minutos, quase uma hora, fazendo o carro dele, né? Aí ele ia todo suave, né? Eu não, eu jogava o meu, tá ligado? Tanto que eu acho que os primeiros 5 metros o carro não tocava no chão, tá ligado? E depois caía, se espedaçava todo. Tanto que chegou um momento que ele dizia assim, pra saber quem ganhou... É, a gente tinha que saber onde o piloto estava, tá ligado? Porque onde o piloto estiver é onde o carro chegou, tá ligado? Porque tinha hora que só sobrava o piloto, que o carro todo se despedaçava, pô, era muito foda. E o Playmobil era o primo pobre do Lego, né? Ah, é, né? Ah, mas eu gostava do Playmobil também, mas era meio escroto. Cara, mas o Playmobil não era de montar, né? Não, era tinha umas paradas de montar. Algumas, mas era bem simples, não era que nem o Lego. Lego você montava tudo. Era bem simples, porque eu lembro que minha irmã tinha um barquinho do Playmobil até. O Playmobil era Barbie de menino, tá ligado? Quer dizer, a Barbie de menino e menina, né? Barbie unissex, né? Tinha pra todo tipo de coisa, né? Tinha desde hospital, essas coisas, até pirata, robô, né? Sei lá. Pô, cara, a impressão que eu sempre tive é que era uma divisão de castas, entendeu? E o Lego tava numa casta superior, assim. O Playmobil era o Dalit, né? Ai, meu Deus, velho. Não, mas tinha... É que também... Tanto o Lego como o Playmobil tinha vários níveis, né? Tinha uns Playmobis. Playmobis, será que é o plural daquela porra? Sei lá. Playmobis. Playmobiles. Tinha os Playmobiles, que eram super fodas e outros bem fuleiros. Cara, o Playmobil da minha irmã era bom, ele era um barquinho. E você colocava ele na água, assim, não lembro agora se dava corda, o que que era, o barquinho ia. É, tinha uns que eram legais. Eu tinha um Playmobil que era uma ambulância, tá ligado? Que era bem legal, pô. Tinha uns doentes lá, botava gesso, muleta, um monte de coisa, bem legal também. Tinha também um de pirata, que era bem legal, que o barquinho flutuava de verdade, bem bacana. Agora tinha outros que eram escroto, né? E Lego também, Lego eu lembro que tinha uns que eram bem sofisticados, né? Depois que começaram a fazer Lego de Guerra nas Estrelas, tinha uma Millennium Falcon grandona que abria e tal. E também tinha os Lego de Mongol, né? Que tinha uns bonecos que nem tinha braço, tinha uns cabeção, assim, que era até diferente do Lego normal. Ainda tem esse Lego Star Wars aí. Não, Lego Star Wars tem, mas o Lego Mongol eu não sei. Eu acho que tem também, que era o cabeção, tá ligado? Não, que era, na verdade não é Mongol, né? Lego, sei lá, pra até criança de 3 anos. É, agora o Lego tá separado por faixa etária. Antes era Lego Mongol ou Lego normal, né? Coisa feia aí. Cara, eu vou te dizer, esse ano eu fui numa loja de brinquedo. Cara, eu voltei a ser criança quando eu vi uns Legos que tinha lá, velho. Ah, lá nos Estados Unidos? Foi, bicho. Tinha um cara, um dinossauro, cara, feito de Lego. Um T-Rex, cara, assim, gigantão. Tinha esses Legos de Guerra nas Estrelas também, uns gigantes, assim, Estrela da Morte, a porra. Não vou estar sem gastar o dinheiro todinho naquilo. Mas é que tá, também na caixa. Não, montado, pô, montado. Na caixa parece ser grande. Ah, montado, ah. Montado. É, você compra, vem todo desmontado, aí pra você montar, você não consegue, fica frustrado. Não, mas a diversão é montar, pô. A diversão é montar. Eu, pelo menos, eu acho ótimo. Agora, também tem uns que se você perder as instruções, você nunca mais monta. É. E outra, tem uns brinquedos, assim, esses brinquedos pra criança mais velha. Por exemplo, uma vez eu ganhei um modelo de um carro de Fórmula 1 da minha tia, que era pra você montar peça por peça. Ah, acho que eu sei. É, com cola e tal. Sim, aí a primeira coisa que tem escrito no manual é assim: a pressa é inimiga da perfeição. A primeira coisa, bem grande assim. Pois é, né? Pô, mas isso não é só pra criança, é? Acho que tem adulto que coleciona também. Não, é, né? Pra criança mais velha e adulto também. Eu tenho vontade de comprar esse negócio. Na época dessa eu fiquei vendo pra vindo, foi aí. Tem o de Guerra nas Estrelas, inclusive, também. Tem de nave, avião de guerra. Mas se você perder mesmo o manual de instrução dessas bagaças, aí você tá fudido. É, mas esse daí quando você monta, você não desmonta mais, né? Que não, desmonta mais. Bota na prateleira e fica lá. Não, e meu sobrinho ganhou um Homem-Aranha. Aí, pô, que legal, Homem-Aranha de montar. Todo de montar o Homem-Aranha. Aí tirou da caixa e as instruções lá na caixa. A empregada não jogou a caixa fora, junto com as instruções. E ele virou. Aí ele virou pra mim e falou assim: tia, monta pra mim. O papai falou que você sabe montar várias coisas. Olha. Afinal de contas, já desmontou todos os brinquedos da face da terra, né? Criou a mitologia. Cara, eu montei o Homem-Aranha, velho. Mas eu tenho que confessar, sobraram algumas peças. É, né? Que você escondeu, né? Diz, ah, isso daqui é de enfeite, né, cara? Isso não serve pra nada. Cara, mas o brinquedo funcionou. Ele lançava até uma teiazinha lá, eu fiz funcionar até o negócio que lançava a teia. Sobrou, sobrou. Mas com certeza deve ter algum encaixe que se ele apertar ali, ele desmonta todo, explode, tá ligado? Aí cai tudo. Deve ter alguma coisa que deve estar que deve dar errado. Tá, negócio fazer funcionar. Não interessa se sobrou perda. Tá funcionando, tá ótimo. Essa é a técnica de eletrônica que eu conheço. Como fazer mais com menos. E boneco, Fábio? Cara, eu tive um ou outro boneco assim. Aí era aquela brincadeira default, né? A gente inventa um mundo ali na nossa cabeça e sai brincando, né? Eu lembro que eu tive um de comandos em ação pequeno, assim, né? Em torno de uns, sei lá, 6, 7 centímetros de tamanho. Era o que tá mais na minha cabeça, assim. Mas nunca fui muito fã de boneco, não. Nem de carrinho, essas coisas assim, não. Eu ganhava, mas ficava lá na prateleira, assim. Ah, eu adorava o boneco, cara. Até hoje eu curto, assim. Eu gosto de ficar olhando lá quando eu ia em loja, fico olhando e tudo. De fato. Só que eu nunca tive uma coleção muito vasta, não, tá ligado? Eu acabava fazendo... Eu juntava meus amigos e fazia aquelas coisas mistas, tá ligado? Tem X-Men, Star Wars, Indiana Jones, tudo no mesmo mundo, tá ligado? Uma história. Pô, mas isso que é maneiro. maneiro, cara. Isso que é interessante de brincar. Ele fazia umas guerras malucas. Tinha He-Man, né? He-Man era legal. Pô, He-Man tinha um monte de boneco legal, velho. Era tudo igual, na verdade, mas era legal. Cara, vocês já brincaram de detetive ladrão? Oh, detetive assassino? Mas o do papelzinho? É, o do papelzinho. De piscar o olho. Pô, isso é bom isso daí, cara. Eu brinco até hoje quando junto a galera. Eu gostava pra caramba de brincar disso aí. Mas era detetive, vítima e assassino, né? Vocês sabem que brincadeira é essa? Eu sei, mas eu não lembro. Eu já brinquei disso, mas eu não lembro mais como é. Era assim, pega vários papezinhos, né? Um papelzinho pra cada pessoa que tiver na roda lá. Aí bota uma, bota a letra D, outro bota a letra A e o resto V. Ou seja, vai ter um detetive, um assassino e o resto é vítima, tá ligado? Aí é o seguinte, fica aquela roda lá, ninguém sabe quem é quem, né? Cada um vai distribuir o papelzinho, cada um olha em segredo. Não? E o negócio é o seguinte, o assassino, quem pega o papelzinho do assassino, ele tem que matar as vítimas, né? E como é que ele faz isso? Ele pisca o olho. Agora tem que ser uma maneira discreta pra ninguém notar. Só a pessoa que vai morrer, né? Que tem que se notar que ele tá piscando pra você e você morreu, né? E o detetive tem que descobrir antes que ele pode definir lá o número de vítimas que podem morrer, né? Sei lá. E é legal que depois a gente ia customizando a brincadeira, tá ligado? Depois a gente botou o imortal, tá ligado? Que é o cara que não morre, tá ligado? Você pisca pra ele e ele fica sorrindo. Pô, a gente botou um monte de coisa, não vou lembrar agora, mas tinha o imortal. Que não chegou um momento e quase não tinha mais vítima, tá ligado? Tinha vários tipos de coisa. Ah, mas é legal quando você customiza, como você falou, brincadeira, assim. Você vai criando as próprias regras. É. Eu achava legal. Cara, agora tem um brinquedo de menina, velho, que eu tinha vontade de ter, velho. Que era aqueles negócios de fazer comida, tá ligado? Eu vi um negócio de fazer sorvete e eu disse, cara, eu quero isso, velho, pra mim. Ai, eu também queria. Eu nem sei se funcionava. Era muito fantástico pra funcionar aquilo, cara. Não funcionava, não. É, eu acho que não devia funcionar. De sorvete, aquele que faz raspadinha, tá ligado? Aquele lá funciona. Ah, mas raspadinha, eu queria ver um de sorvete que tinha, que eu vi, que o Pelos fazia sorvete mesmo. Era, ai, eu acho que o comercial era um sorvete de chocolate incrível, mega cremoso. Isso, tirando bola, assim, é. É, assim, uma pessoa que viu me contou que não funciona direito. Faz maior aguaceira, maior sujeira, porque é com gelo, parece, que coloca lá. Deve ser um caldo nojento. É, que não é muito bom, não, negócio. Deve ficar com gosto de água com açúcar, né, no final, né? E um leve toque de chocolate. Mas tinha uma que era pipoqueira, eu lembro que tinha uma que fazia pipoca, uma que fazia raspadinha, essas duas funcionavam. Eu tinha vontade de ter pipoqueira também. É, mas pipoca é mais viável, né? Dá pra acreditar. Cara, quando eu era criança, eu gostava de deslizar em cima do colchão pela casa, sabe? Aí eu pulava, saía correndo, deixava um colchonete assim no chão. Aí eu pegava uma distância, saía correndo e pulava do colchonete. E o colchonete ia deslizando, né? Aí eu botava a mão pra frente e parava. Nossa, na parede. Você é a casa de sabão, né? Aí, não, casa de piso, mas minha casa era uma beleza. Aí a gente fazia, eu fazia isso, eu e minha outra prima, que era maiorzinha, e meu primo menorzinho tinha uns 3, 4 anos. Eles moravam com a gente, que os pais estavam no Japão. Aí toda hora ele escutava a gente fazendo, todo mundo parando a mãozinha na parede, né? Eu e minha prima. Que a gente já sabia os esquemas, né? É. O priminho não sabia. Aí eu virei e falei assim, eu vou primeiro. Aí a minha prima falou, não, vou eu. Aí meu priminho gritou, não, eu que vou. E pulou de uma vez. Aí a gente só escutou, de repente eu Aí de repente a gente não escutou mais nada. Quando chegamos lá, o moleque tava desmaiado, cara. Que tinha batido a cabeça na parede. Nem choro teve, né, velho? Parou com a cabecinha. Ele parou com a testa na parede. O moleque teve que ir pro hospital e tudo mais. Nossa, cara. Foi mó merda. A gente ficou com medo depois, achando que a gente tinha matado o menino. Meu Deus, deve ser aterrorizante mesmo. Mas sabe uma parada legal que a minha mãe fazia? Na época de férias, assim. Ela pegava um lençol. Aí subia eu e minha irmã no lençol e ela saía arrastando pela casa assim, correndo. Cara, a mãe do Fábio era e a gente... Mas isso é legal, pô. Isso é legal. Isso devia ser o máximo. Fora ótimo, a gente ficava pedindo pra repetir milhões de vezes, assim. Até ela cansar. Coitada lá, cansada. Tipo, puxando. Olha, você tem que tratar sua mãe muito bem até todo sempre, porque realmente... É. Ah, mas eu trato, rapaz. Cara, criança de hoje em dia não sabe se divertir. Essa galera que todo velho fala isso. Né? É, esse é o sintoma de velhice. Criança de hoje em dia não sabe se divertir. Criança de hoje em dia não sabe o que é infância. É, o sintoma da idade, né? 19 anos. É, velho. Chega a idade e a pessoa faz mais. Vou cortar isso da edição. Ficou sentido. Ficou sentido. Fala pessoal, aqui é o Diego Flyfish, esse é o Gavistática 39. Hoje eu tô aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio Nazaré. E aí, traço. E mais uma vez, nossa jornalista de estimação, a Júlia Veras. Olá pessoal, de estimação? Como assim, estimação? É o mascote, né? E hoje aqui a gente está... notem que... Qual o número? Tu não falou o número, porra. Eu falei. Falou, porra. Falou, 39. Ah, tá. E ele já vem todo revoltado, né? Apontando o dedo pra mim. É. Número, porra. Ah! É. Aí tá com raiva. Ah! Cara, olha o vendedor. Faltando a tampa da caixa de pilha, usa pilha grande. O brinquedo não está funcionando. Caixa em estado ruim para regular. Que pariu. O que é o estado ruim pra regular, né, cara? Tinha que ser regular para ruim, né? Cada um deve ter uma concepção de ruim pra regular, né? Ah! Antigamente, boneca era brinquedo mesmo, né? Dá pra você ganhar com uma certa facilidade. E hoje, eu acho que os pais devem dar, sei lá, uma vez perdida, né? Porque um boneco hoje em dia é 100 reais, quase. R$100? Nossa. Eu acho que eu fiz uma besteira, então. Que foi? Por quê? Porque há 2 anos, eu ganhei um... Eu fui na JediCon e eu ganhei lá no sorteio um boneco daquele jogo The Force Unleashed. Ah, tá. Eu fiz uma doação. Não acredito. Ah! Uma boneca muito legal recentemente que ela não tinha um braço. Eu achei tão legal. Nossa. Ela era natural. É um bonequinho que vinha de... Ela vinha com lepra, aí você podia arrancar o braço. Assim, oh, que era. Diego, foi horrível. Foi meio pesado isso aí. Como é que foi? Eu não entendi, não. Ela vinha sem braço. Vou explicar. Ela vendia o... Enfim, uma entidade, que eu não lembro bem qual era, que vendia uns bonequinhos, sei lá, não tinha perninha, não tinha um bracinho. Pra criança se acostumar com a ideia do diferente. Eu achei tão bonito, sim. Mas ela vinha com uma bengala, ela vinha Diego. Com... Diego! Fala meus amigos, mais um Gavistática, mais um bloco de notas. Primeiro bloco de notas do ano. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. E aí, Vi? Feliz Natal pra você. Feliz Natal? Feliz Natal. Não é Feliz Ano Novo? É, na verdade, tá mais pra Feliz Carnaval, né, cara? Não, pô, Carnaval esse ano só em março. Ah, é? É. Nossa, olha só, pô, já começamos com a informação útil, pelo menos pra mim, né? Eu não sabia disso. É, pois é. Quer dizer que aquela música tá errada, né, em fevereiro. Não, tá errada. Tem, caramba. Já era essa música. Então, pessoal, antes eu já queria que... Em nome da equipe ou não, ou em nome do meu nome, me desculpar aqui. Esse Gavistática era pra ter saído ano passado, né? O primeiro Gavistática do ano era pra ser o 40 e não o 39, né? Mas houve alguns probleminhas e nem deu pra gente dar realmente um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra vocês, né? O máximo que a gente fez foi botar um cartãozinho lá, singelo, pra vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham tido uma ótima passagem de ano, né? E é isso, estamos de volta agora e esperamos que 2011 seja o ano, né, cara? É. É. Então, nós temos um comentário relevante da edição passada? A edição passada, aquela Decepções de 5 Nerds, aquela que tivemos uma participação ilustre do Polar, né? Isso. Comentários... Não teve nenhum comentário relevante. Tivemos 15 comentários e nenhum deles foi relevante, né, cara? Mas não se sintam feridos, comentaristas do Gaveteiro, porque eu acho que o programa não foi muito relevante também, né? Nossa. Coisa meio nonsense. Mas não teve nenhum comentário engraçado, pelo cara, menos. O comentário mais relevante, então, foi aqui o Gabriel Teixeira, dizendo que a decepção de infância dele são as propagandas de cosméticos. E depois o Fábio fala, cosméticos? O que vem a ser isso? E faz aquela smiley canastrão, tá ligado? Ah, tem esse cara aqui, ó, o KR087 Inc. aqui, ele falou, me identifiquei pacas com este podcast. Com esta podcast, kkk. Argentina? Carrinho de controle remoto que só vai pra frente e pra trás. Eu tive um. Continuem assim, abraços. Pois é. Mas isso foi... Você é de convite que isso foi relevante pro nosso ego, né? Mas não foi relevante pras pessoas que estão ouvindo. Pois é, Gabriel, não foi dessa vez ainda. Então, o prêmio de comentário mais relevante do Gabixática passado foi para o 087 Inc. Que eu escolhi e eu mando muito. Manda demais, você manda demais. Mando muito nesse negócio. Eu mando lembranças. Que risada foi essa? Vamos ver o e-mail. Ah, recebemos também mais um e-mail do Eduardo. Esse acho que é o segundo e-mail do Eduardo Cosso. Isso aí, muito obrigado, Eduardo Cosso. Né? Você está nos fazendo pessoas muito felizes. Pois é, está se mostrando um ouvinte fiel, cara. Eduardo Cosso, que ele é lá do site Destino Poltrona, que é um site, é um portal, né? É bem parecido até com nossos parceiros já, o Caverna e Ponto. O antigo Caverna do Jedi, é um site assim bem entretenimento, portal de entretenimento. E ele também participa lá do MasmorraCast, que, como eu prometi, eu já escutei uns dois programas, ainda vou continuar escutando pra pegar melhor o jeito dos caras lá. Eu já escutei uns dois programas que eles faziam indicações assim das coisas que ele vem vendo, como séries e filmes. É bem interessante lá pra quem tá meio à toa nessa área nerd, né? Não sabe o que ver, não sabe o que assistir, ou acompanhar ou qualquer coisa. Então, a propósito, a Traça hoje não está lendo aqui. Coitadinha. A Traça não pôde vir, que ela ainda não voltou do recesso, né? Afinal de contas. Afinal de contas, soldado raso não trabalha, né? Então, enquanto ela não voltou do recesso, eu leio esse e-mail aqui. Ele diz o seguinte: olá, pessoal. Decepções temos muitas. Isso comentando do Gabixeta passado, né? Decepções temos muitas. Lembro que no colégio eu tive a oportunidade de ficar com uma menina, mas um amigo meu gostava dela. E eu disse pra ela que não dava. Olha ele, pensando no amigo, né? Um bom moço esse Eduardo. A decepção é que meu amigo não ficou com ela e quando eu tentei mais tarde, ela falou que não dava, pois eu a tinha rejeitado. Bem, eu sou nerd, claro que eu ia me ferrar nessa, né? Na verdade, cara, não é porque você é nerd, é porque não se rejeita uma mulher e depois vai atrás dela. É, não, isso não existe. E se ela ficasse com você, você pode ter certeza que ela ia ficar com você e ia te jogar fora e ia te pisar. Pois é, né? Acho que você tem que até sentir grato dela não ter aceitado essa segundinha aí, né? Sim, mulheres são potencialmente vingativas. Agora é foda, né, velho? O cara chega assim, o cara diz que não quer nada, né? Deixa pro amigo. Pô, velho, é um bom samaritano mesmo, né, velho? É. Deixar a mulher pro amigo, velho. Eu já tive uns dois amigos que não fizeram isso por mim, cara. Não deixaram a mulher pra você, né? Olha não só. Deixaram, cara. Eles são grandes amigos meus, pra você ver como é o ciclo de amizade, né? Eu não vou nem citar nomes aqui, porque isso é segredo, na verdade. Acho que eles não fazem nem ideia, né? Que horror. Pois é, então, ele continua aqui. Mais uma decepção é que quase todos os filmes orientais não vêm ao Brasil com extras no DVD. São raras exceções, como o DVD duplo do novo movie do anime de Neo Genesis Evangelion. Ele tá falando o quê? Que Evangelion é exceção e... É, exceção, isso. Incrível. Essa, o DVD duplo do novo movie do Neo Genesis Evangelion, que é uma exceção, uma das raras exceções. Pô, eu nem sabia que tinha DVD aqui no Brasil de Evangelion. Tá vendo? Você precisa ouvir mais umas MasmorraCast. Então... E ele finaliza falando: mais uma das piores decepções está na minha condição de cinéfilo, que é ir ao cinema, que tem sistema de som digital, e eles exibirem o filme com as caixas de som de trás da tela, que deve ser mono. É um absurdo. Parabéns pelo excelente cast e até o próximo. Pois é. É, isso realmente é uma decepção que até a gente já comentou, né? Eu acho que tem dois programas aí, que é aquilo dos cinemas que tem som mono. Cara, cinema estéreo, eu nem sei se isso existe aqui, cara. Nem sei. Aquele cinema que a gente foi da última vez assistir a rede social, até que tava bonzinho o som. Tava aceitável. Ah, não achei não, cara. Não ali, achei, não. Mediano. Enfim, né? Valeu aí, Eduardo Cusso. Continue mandando e-mails pra gente e a gente vai continuar lendo. Você tem muita sorte, a gente sempre, quando puxa a cartinha, é a sua, né, cara? Tem muito sorte, né? Jogue na Mega Sena, cara. Comece o ano milionário. Agradecer aí o pessoal que anda linkando a gente. Sim. Mesmo sem nos avisar, a gente fica sabendo. Sinta-se à vontade pra divulgar o Gavistática, divulgar o Gaveteiro de uma forma geral. Pode linkar a gente fala depois. E recentemente, na verdade ontem, né? Muito recentemente mesmo, ontem, a Joana Rambo, cara. Olha que nick legal, Joana Rambo. Linkou a gente no fórum. Ai, cara, fechei o fórum aqui. Joana Rambo, que linkou a gente no fórum sexapio.forobrasil.net. Ouvi agora há pouco isso, né? Eu não cheguei ainda a ver do que é esse fórum. Eu acho que é de um jogo, né? Apesar do nome ser uma coisa meio... XXX. Meio XXX, né, cara? Sex appeal. Uau. Pois é, ela fez uma propaganda da gente lá e a gente, com o nosso radar, tocou aqui, né? Alerta de links para o gaveteiro. A gente viu aqui e a gente fica muito feliz, Joana. Pode continuar aí divulgando Gavistática para os seus amiguinhos. E amiguinhos da Joana, divulguem para outras pessoas. Isso aí, vamos todos. Amiguinhos divulgando para os amiguinhos que divulgam para os outros amiguinhos. Uma pirâmide, né, cara? A gente tá no topo da pirâmide. Uma rede social. Vamos fazer Facebook. O próximo Facebook. Primo pobre, né? Pois é. E 2011 é o ano, cara. Anote aí. 2011 é o ano. Já começamos atrasados. É o ano do gaveteiro. Se não for, só tem 2012 para superar, né? Porque depois acaba tudo.